Aumenta o calor. Uma árvore caiu. Derruba mais uma. Derruba mais mil. O fogo toma conta. A conta não bate. E não rebate o desmate. Destruição é a intenção. Destruição é a razão. Aumenta o valor. Mais uma tora saiu. Derruba mais uma. Derruba mais mil. Destruição é a intenção. Destruição é a razão. Aumenta o valor. Uma árvore. Uma árvore. Uma árvore. Uma árvore. Destruição é a intenção. Destruição não tem razão. Destruição é a intenção. Destruição é a intenção.